Águia de Fogo. Super Pop. Agora, mais sensacional. Em nome de Ricardo Gidores, equipamentos de segurança. É com Ricardo Gidores. Cobra d'água. Vestindo você, vestindo a família Pop Live. Freebop! Vestindo liberdade nos shows do Águia! Aranha! Começa e manutenção em alto-falantes, é com o Aranha! Skull Sissions! Azul por fora, inexplicável por dentro! Claro, telefonia! A maior tecnologia, internet 4G máxima do Brasil e do mundo! É quem deixa a nossa família Pop sempre conectada. Skol! Viva Redondo com Skol! Apresenta! É Pop Live! É Pop Live! É Pop Live! Colorindo tudo! E chegando! Vamos nessa, Marinho! Vamos sim, Juninho, pra mais um show! Inesquecível pra essa família Pop da Vinícius! É com você, garoto! Batera, maninho. Vai pra cima! É live! Live! Primeiro saudando a nossa padroeira, Nossa Senhora de Nazaré, que hoje, em homenagem a ela, São Domingos do Gabim. A todos vocês, Gabinense, a todos vocês que visitam essa cidade, bora botar pra quebrar que o Águia tá furioso! E conta, e canta, e canta, e canta comigo assim, ó! É Pop, é Pop na feira, sexta, sábado, domingo e segunda. Eu quero ver aqui, ó! É Pop na feira, sexta, sábado, domingo e segunda-feira. Deixa eu apresentar meu jamaicano! Direto da Jamaica e as suas danças internacionais. E prepara aí para soltar o pianinho. Assim, ó. Assim, ó. Assim. E conta comigo. 5, 4, 3, 2, 1. Já! Repita pra mim que é o Pop Live. Prepara pro mortal, que a galera gosta de na multidão. Novinha fica louca, começa a rebolar, mexendo gostosinho pra galera. Vai mexendo tudo! Mulher e solteira é o Agri, é o Ninho. Levanta a mão pra cima, são as top, são as gata. Se sinta à vontade no Ninho. Só quem tá solteiro vai jogando a mãozinha lá em cima. Só quem tá solteiro vai jogando a lá em cima. Só quem é do Remo, joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha. Só quem é do Papão que hoje ganhou, hein? De virada, galera do Paysandu. Joga a mãozinha pra cima também aí. E bora virar, atenção. Aqui, ó, no pezinho, presta atenção. 5, 4, 3, 2, 1, já! É assim que eu gosto do Gabi! Na confissão, esperei logo o Xandão. É de medo, tá na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto. Não resiste, eu tenho surto. O que essa gata fez? Bora botar nela aqui na frente! Prata, o som já vai ter tuba. Se liga na estrutura, Daniel é quem comanda o show. E aí, galera, começa a mostrar as equipes de São Domingo! Sou linda, menina, sou devorante, menina. Linda, sensual, do jeito que os moleques pira. Sou linda, menina. Família sem perdão e as musas sem perdão, só valeu! Vai jogando, vai jogando, mortadela. Vai jogando, jogando, jogando, jogando, jogando, jogando, jogando, jogando, jogando, jogando, explode! Vai batendo na palminha da mão. Palminha, palminha, palminha. E quem vai chegar em casa muito chapado hoje faz barulho. Bora, maninho. Só se for agora. Yeah. Peraí que alguém talvez não esteja preparado para mandar a rasgar ou para mandar a voltar, eu acho. Bora fazer mais uma vez, deixa eu ver se esse microfone dá acionado aqui mesmo. A mulher olha aqui na frente que gritou mais forte aí, como é que é? Um, dois, três, libera! Treinadíssimo agora pra gravar, vambora meu irmão! Libera! Empresário, abra um mix de São Miguel, super fuga de São Miguel! Todo mundo junto e misturado! Alô, primo daí, alô, primo Tioque! Alô, gordo! Eu não quero criar esperança, você... vocês. Deixa não, deixa rolar, vai. E o casamento foi marcado pra semana. Mas hoje, hoje a gente quer casar aqui em São Domingos do Capim. Quem tiver solteiro, dá um grito aí, vai. Vambora! Da treta aí, gente, vocês de velhas jornadas. Alô, Maurinho, esse coração fala mais forte. Alô, Dani, esse show é pra você, minha cumba. Como é que é, como é que é, como é que é? Bora, Juninho, só quem tá solteiro vai jogando essa mãozinha lá em cima. Lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima. E quem souber, canta pra mim assim, ó. Eu faço uma canção que me conforte por não ter você aqui. Sons marcantes! Uma melodia que traz você pra mim, como em sonhos que eu tenho com você. E aí? Do ré ou mi, a nota não sei dizer. Essa aí é Deus, hein, que represente a força dessa. Olha o anjo! Meu super-herói que nunca viveu o amor de ilusão. Diz assim, ó. Se você achar essa canção, canção que me leve a você, te peço, cuide bem de mim. Que não deixe. Bora mais uma assim, Juninho. Pra galera aí cantando, maninho. Agora! Chorar não vai trazer você. Gritar, ligar, o que fazer? É o fim, não dá mais onde o nosso amor se escondeu. E aí? Aqui estou pensando em ti. No quarto sinto tanto frio. Eu me apaixonei, será que vou te esquecer? Você! Vou insistir. O quê? Esse pop é muito doido, meu irmão. E esse show é pra você, meu amigo Orelha. E a grande família reunida ali, a galera de Ituia também, juntinho. Meu top DJ Moca. Parabéns, cadê a Orelha? Cadê a Orelha? Cadê ele? O Orelha, hein? Orelha, minha grande família, juntinho. Alô, meu parceiro! Pivete na bazuca. Segura essa aí, maestro! De asa aí, ó. As asas do Águia em copos abrem-se e fecham-se. A galera que quiser tomar um drink aí dos copos personalizados e ficar com essa lembrança, é só vir aqui na frente. Os copos do Águia de Fogo Super Pop Live, novidade pra galera. Pode chegar junto aí que eu vou aqui de neném. E você, maestro, como é que é? A gente vai voltando pra cima. cima com essa família maravilhosa assim, Juninho! Já falou do Netão? Tá o meu amigo Jacaré também aí com eles, o Lambadinha do Rock, você conhece o Lambadinha? Gente boa pra caramba, meu irmão! Ele e a filhinha do Rock também aqui no ladinho! Essa família de jeito nenhum. Alô, Regi da Treta. Meu amigo Marcelo, meu amigo Renan, saudoso Regis. Mas a gente não esquece essa família de jeito nenhum. Vamos lá, família. É de geração a geração. Alô, Júlio Castro. Minha amiga Jaicinha, que faz essa história acontecer do nosso lado, né, Jaicinha? Meu parceiro, Pivete da Bazuca, meu amigo Orelha, você, é tudo por sua conta, tô sabendo já, viu? E o meu irmãozinho, Fábio Taxista, garoto! Soando luxo no táxi dele. Com a gente, alô Bruna, você em companhia da Lica, né Lica? Um beijão pra você, né? Nossa galera de Castanhal! E quem vai chegar em casa muito chapado hoje, bota a mãozinha pra cima! Quem tá tomando uma aí, bota a mãozinha pra cima que eu quero ver! Faz melhor, bota a latinha! Bota o copo pro alto, vamos beber, nós vamos curtir a vida, vamos beber. Quem tá cheio de dinheiro? Vamos beber, yeah, yeah, yeah, yeah. Bota o copo pro alto, vamos beber, nós vamos curtir. É meu parceiro Wender dos Mano Luxo, Juninho, ele tá o final de semana inteiro com o pop, meu irmão. Manda lá, é meu amigo Léo também, Léo Martins, Lucas Martins. Júnior da Freeboard, Robinho Playboy! Então levanta a mão. Alô, filho! time Palmeiras, olha o assombroso! Meu irmãozinho, o Fabrício do Mega Chapolin! Fala, Fabrício, olha o Mega Chapolin marcando presença! Aqui. O nosso mestre da informática, meu amigo Patrick da Carretinha Mega Sword. Alô, Patrick! Patrick! Olha o primo gordo também aí com a gente, nosso parceiro, o primo gordo de São Miguel. Ele em companhia do primo Choque, o primo DI também. O Valsino veio, não? Pode crer! Agradecer com todo carinho, a receptividade, carinho maravilhoso, né, Bezerra? Pro nosso vereador Maza, uma das pessoas que sempre está em contato com a família Pop. Obrigado, meu vereador Maza, ali no cantinho, meu convidado especial. Ele é ao lado do seu assessor, irmão Silvio, a primeira dama Vani, também o parceirão Diego Cabeleireiro. Um abraço, meu catatal do bar, que é Marote da Honra! Glauber Passos Design, o Robson do Portal Digital, Senetinha da Mídia, meu amigo Silvio Pop, esse é Pop de desde criança. É o Pop. Assessoria do Maninho Clay, também, alô Clay! Assessoria Vinibaldi e assessoria Robert Cristo também. Rapaz, é muita gelada na festa do Pop Live hoje aqui! Obrigado, meu brilho Maza! E aí, meu parceiro, Thiago Garcia! Você em companhia do meu grande amigo Riquinho! Olha quem chegou agora, maestro! Égua, Juninho, quem é, maninho? Nosso irmãozinho Mala das Curvas! Não tem distância que nos separe! É, parece aquela música, não existe fronteiras! Alô, Mala! O amigo Zica também, o Marcelo, o Afonsinho Live também, é o Live! Live! Let's light it up, let's light it up until our hearts catch fire. And show the world a burning light that never shines so bright. Live! Joga o bracinho pra cima! Professora Deise também tá aqui pela retaguarda. Alô, minha professora. Um beijão pra você. Cadê o beijo dela? Obrigado, meu irmãozinho Café. Aqui do ladinho da gente. Alô, Café. Obrigado pela presença. Olha o Jamanta aí, garoto. Jamanta, hoje a gente toma nossa, viu, maninho? Prepara aquela bem gelada aí, maninho. Rose Nunes e a Jessi Silva. Marcando presença aqui no Pop. É o Pop. Olha o nosso parceiro, Neto Abelha, também daí com a gente. Alô, Neto! Vamos fazer assim agora, Juninho! Só pra relaxar! Nossa amiga BL, Eric Aires também aqui com a gente. Valeu, meninas! Se tivesse o poder de voltar ao passado, me amaria como te amei. Mas as viradas da vida. O nosso amigo empresário Nilson, fala! O Mini Shop também. E o cavalo aqui com a gente, meu amigo cavalo. Não só pro seu coração, não ligue pra mim pra pedir perdão. Me arrisquei, te amei. Super Pop. Gira mundão só pro seu coração. Não ligue pra mim pra pedir perdão. Me arrisquei, te amei, não me valorizou. Eu sofri por essa paixão. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Manda 007. Oh, oh, oh. Olha o nosso parceiro Buiu. Carretel também, o Senna, Babão, Val, Cinejinha. E a família Red Bull. Nosso amigo Tatu, tá aí com a gente aí, Tatu, obrigado, hein? Alô, meus ferozes, Joaia, alô, família Badala Pop aqui com a gente também, valeu! Família Os Ferozes aqui na frente, olha o baldão aí! Segura essa, Robinho Playboy! Júnior da Freeboard é quem traz as melhores, viu? Mas o homem do dinheiro é ele, é o Robinho Playboy. E o pegador, quem é? Pra provar o que eu sinto. Quer saber, eu tô arrependido que não falei no seu ouvido. As frases de amor que não falei, nosso momento. Sentimento proibido, até parece impossível. Quer saber, eu necessito ter de volta o seu carro. E a galera chegando! O amor que é minha, domina a minha. E o que é que as duas estão fazendo tão sozinhas? Você, DJ Jordan, inclusive comemorando o seu aniversário hoje. Jordan, daqui a pouquinho você vem aqui com a gente no Águia, viu? Sendo de representante fiéis nosso aqui em São Domingos. Alô, Jordan, Jordan, Jordan, Jordan. Alô, Juninho, Chacomi. Não sou de ficar mais de uma semana sem amor, sem um beijo, sem o corpo tá de volta. Olha o meu parceirão, menor das... Família Pop é o Pop também aqui com a gente, ele em companhia, Leandro, OKP, valeu, menor! Porque não falei do seu ouvido, as frases de amor que não vale nosso prometo, sentimento proibido até parece... Obrigado com todo carinho, meu grande amigo DJ Paulinho, do Impala, ele e a primeira dama também aqui com a gente, valeu, Paulinho! Domina minha, e o que as duas estão fazendo tão sozinhas. Sua boca é minha, domina minha. E o que é que as duas estão fazendo tão sozinhas? A segurança tá aí no fundão. Minha. Chegue mais junto da galera aqui no meio, por favor. Inclusive aqui do lado, minha segurança, rapidinho. Só pra amenizar. Enquanto a galera vai curtindo, dançando e amando. Super Pop. E a segurança? Vem aqui atrás, ó. Vem cá, assim, viu? Robson do Esquadrão Mudo! Alô, Robson do Esquadrão! Aqui de São Domingos, o Gabim! Aqui. Temos tantos planos, compramos tantas coisas, mas o amor é longe disso. Precisamos de um tempo em relação a nós dois, depois decidimos um final. Espero que seja o final. Voar, asas livres do seu coração. Vou te amar incondicionalmente até perder a razão. Vem me abraçar, me afasta o gosto amargo nesse mar de solidão. Se envolve em minhas asas, que eu serei seu anjo protetor, sua paixão. Vem me abraçar, me afasta o gosto amargo nesse mar de solidão. Se bora, Riquinho! Hoje é tudo por tua conta, meu irmão. Alô, Thiago Garcia! Te quero sim, se entregue pra mim. Te dou meu paraíso se você disser que sim. Se explicação, tô amando. Muito obrigado com carinho, nossa professora Deise. Aí, Deise, obrigado, hein? Rapaz, até copo personalizado, viu? Vamos tomar todas hoje, minha professora. Alô, Marcelo do AM, São Domingos. O Pop até 5 da manhã, bombador! E a Super Fuga de São Miguel aí, Edmilson. Na manhã hoje, viu? De leve, só duas garrafas de uísque na manhã. Do jeito que a gente gosta. Vou voar nas asas livres do seu coração. Vou te amar, o águia de fogo, incondicionalmente até perder a razão. Vem me abraçar. Nosso amigo Marcos Robert, a Dirituia, juntamente com o meu top DJ Boca, está aqui a porta do Águia de Fogo Super Pop. Boca, não dá pra dormir quando o Pop tá tocando em todo lugar, né? Vem me abraça. Gente, tá dando um sono, a gente venha pro Águia, meu irmão. Se ouve minhas asas, que eu serei seu anjo protetor. Lai, lai. Quero sim, se entregue pra mim. Te dou meu paraíso se você disser que sim. Se explicação, tô amando então. Foi culpa do cupido que flechou meu coração. Te quero sim, se entregue pra mim. Te dou meu paraíso se você disser que sim. Se explicação, tô amando. curtindo, a galera vai dançando, a gente vai só acelerar mais um pouquinho aqui os BPMs. E a galera com certeza vai relembrando que agora é a hora das marcantes! Obrigado, Sandrinho! Ele cobrindo o garotinho e a família Pop. Fala, garotinho! Você, minha vida te entreguei, eu estou em tuas mãos, meu amor, será que foi em vão? E os sonhos? Carinho aí, meu grande amigo, parceiro, irmãozinho, DJ Douglas Blindado. Ele, meu amigo Marcelo, toda a galera ali. Da Águia Blindada, meu irmão. Acho que é a criação. É o criador e a criação hoje, né, Juninho? O Live e a Águia Blindada, meu irmão. Olha aí, olha a semelhança. Frente a frente, garoto! Ó, meu primo gordo! Segura essa aqui, Paulinho, genial e dá maior valor! Bora, Regis! Prepara na pressão que o aniversário tá chegando, meu irmão! Eu te dei um beijo, depois me entreguei. Parecia um sonho, mas quando acordei... É o Águia de Fogo!